Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não deixe de ouvir Top Portugal. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, estamos no dia 22 de janeiro de 2012 e a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. São sensivelmente 12 horas e 30 minutos. Iniciamos então mais a Nota 7. Hoje, tal como disse ontem, sobre Mike Di Marelli. São dois os álbuns de base. O primeiro, aliás, é um álbum de base e é um outro álbum de apoio, posso chamar assim. O primeiro é o álbum Fantasy, lançado no ano de 2004, e o outro será o álbum Article, do qual escutaremos uma faixa, e este Article é do ano, aliás, de 2006. Vamos começar. Eu vou trazer aqui duas sequências, uma de três músicas e uma de duas. Acho que esta sequência de três temas fica lindíssima, chama a atenção para... porque estes temas são todos eles muito, muito profundos, mesmo muito profundos. Into the Fantasy é apenas o primeiro. Junta-se também Tears From Your Eyes e também Cry. As três primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje. Mike Di Marelli, que acabou por criar no género rock, ou acabou por popularizar no género rock, um estilo muito, muito particular de tocar guitarra, que é um tom muito melódico, muito... É inexplicável o que esta guitarra faz. Prestem a vossa atenção. We'll be right back. este Cry é de arrepiar, não é? Aliás, são todos eles de arrepiar, as três músicas de arrepiar. Bom, ouvintes, estamos no final da nossa edição da Nota 7. Eu quero deixar-lhes mais duas músicas. Venha aí Play With Master, também ainda pertencente ao álbum de 2004, o álbum que, como referi, dá pelo nome de Fantasy. Vamos ficar depois com Horizon, um tema de abertura do álbum de 2006, Article, e é precisamente com estes dois temas que vamos fechar mais uma edição da nossa Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Já de seguida chega mais uma edição de Top Portugal aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Enquanto a mim, Carlos Bonaparte, volto no próximo sábado para mais uma edição do nosso Nota 7. Tenho então a continuação de uma ótima semana na companhia do canal 2, da Interweb e também na Antena Best. Até para a semana!